toquei nela sem querer. Ela gritou: quem você pensa que eu sou? Ela falou: bem que eu tentei acalmar, mas não adiantou, oh não. Ela pensou e aceitou. Agora quem quer sou eu, ela falou. Bem que eu tentei acalmar, mas não adiantou, oh não. Libere seus instintos, girl, vai ser legal. E consideração nunca tiveram nada a ver com tesão. Pensar que eu sou, ela falou. Bem que eu tentei acalmar, mas não adiantou, oh não. Não, não, não, não. Libere seus instintos, girl, vai ser legal. Tesão.